Agora tá dando carga total na bateria, não tá? É? Maria Cristina. Mensagem para o novo milênio, por favor. Paz, amor, tranquilidade. Aqueles... Sai daí! Só aqueles velhos chavões? Só aqueles. Sai, sai, sai. Ah, então tá tudo bem, então. Vida nova, nada de probabilidades, possibilidades. Lembrou que um dia achei que triste era filme de drama. Que tô deitar na cama e chora até esquecer. Achava que não tinha sentido Heath Ledger morrer. Se tinha fama, tinha grana, então como ficar deprê? Achava que o estrelato era sinal de alegria. Que ser visto era um milagre pra sorrir no fim do dia. Afinal, se tá bem pago também, tá bem de vida. Afinal, se tá bem pago também, ah, ah. Agora eu vejo que o cinema é telão. Que a riqueza do filme era só ficção. Cadê o milagre então? Tem dia que a vida dá dor no nosso coração. Mas se você perguntar, vou falar que tá tudo bom. Tem dia que é colorida tipo Wes Anderson. Às vezes é um dia cinza ouvindo Elton John. Às vezes é com a família um restaurante bom. Às vezes falta família e também falta. Dá vontade de voltar pra quando eu via TV. Jogava PS2 com meus amigos até o sol descer. Saudade dos aniversários. Se fosse diferente, não seria.